Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e todas as semanas estou aqui na sua rádio e levar até si mais um programa repleto de boa música portuguesa. Hoje, ao contrário da semana passada, vamos dividir este programa em duas partes. Inicialmente, vamos começar por recordar algumas daquelas músicas que você vai se lembrar da sua infância, do seu tempo de juventude, e vai dizer que bom, era o tempo poder voltar para trás. Mas, olha, o tempo que passou já não volta e temos que viver com o nosso atual, ou com a nossa atualidade. Então, vamos começar por recordar Vítor Espadinha, recordar é viver. E depois vamos ficar com o estrovante Ser Poeta. São estas as duas recordações com que nós abrimos o nosso programa de hoje. Já sabe, está na sintonia da sua rádio e com o programa Portugal Musical. Por isso, espero que você usufrua da boa música que eu selecionei para levar até si e a pensar em si. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabamos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me acontecer. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Lavavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, disse que tinha frio. Falei do vento norte. Não, não me digas adeus, quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco? Não sei, talvez. Mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco. Amar-te-ia outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Sim, eu sei,

continuamos então com a nossa programação e agora vamos recordar mais duas vozes da música portuguesa e na qual tiveram o seu grande destaque há umas décadas atrás. Então, estou-me a referir ao José Cid com a música Mansarda. Quem é que não se lembra desta fantástica música? Depois então vamos ficar com a voz do Paulo de Carvalho, Prelúdio, Mãe Negra. São estas mais duas recordações que eu levo e que pretendo que você goste, e certamente que gosta, sem dúvida alguma. Mas para isso também poderá enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. É o e-mail na qual eu já venho a referir algumas emissões para que você se sinta à vontade de dizer o que pensa e o que acha e aquilo que gostaria de ver ou ouvir neste programa. Esteja à vontade, porque este programa é feito por nós, inteiramente a pensar em vós. E se vocês, por acaso, quiserem mandar uma seleção musical, por que não fazê-lo? E eu terei todo o prazer em reunir as suas músicas e levar até si esse contributo da boa escolha que você teve desse lado. Então, vá lá, manda um e-mail, porque eu estou inteiramente ao seu dispor. Então, vamos ao José Cid e depois ao Paulo de Carvalho. E são estas duas vozes que vão abrilhantar o Portugal musical. Yeah.

pode opar. Deixa-lo cozer, está cru, deixa-lo cozer,

Se querem festa, chamem por nós e nós pimba. Ouve lá, oh meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, oh meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. Ouve lá, oh meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, oh meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. Eu caio de novo para levar mais um bloco musical de grandes músicas até você mesmo. Já sabe, está a ouvir a sua rádio. E aqui, deste lado, sou eu, Leandro Amador, que leva até si todas as semanas, neste mesmo horário, o Portugal Musical. Então agora, para você mesmo, tenho aqui uma seleção de músicas que preparei previamente a pensar em si. E também a pensar, uma delas, inicialmente, é uma música que... vamos todos dedicar àquelas pessoas que não sei qual é o tipo de doença que elas têm, mas não conseguem ficar muito tempo com a língua fechada dentro da boca. Então, lá saem das suas casas, lá vão até à vizinha, lá vão até ao café, fazer o que a gente chama aquele casaquinho, corte e costura. Exatamente, falar da vida alheia e da delas, sabe-se lá, o que é que se passará? Então, essas são as linguarudas na qual

E por gostar tanto da minha família é que eu luto pela vida porque ela está tão mal. Sou camionista de profissão, levo comigo sempre Deus no meu caminho e meus filhos no coração. Sou camionista com muito amor, pois nesta vida quero para minha família um futuro bem melhor. Vai, gás! É sempre a subir! Faz tantos anos que eu sou um viajante, trabalho tanto, tanto e a nada digo não. Ai, eu só penso no bem-estar dos meus meninos e assim eu vou andando, que há por uma boa razão. Minha mulher cuida de tudo em casa, é uma boa esposa, pois é a mãe ideal. E por gostar tanto da minha família é que eu luto pela vida porque ela está tão mal. Sou camionista de profissão, levo comigo sempre a Deus no meu caminho e meus filhos no coração. Sou camionista com muito amor, pois nesta vida quero para minha família um futuro bem melhor. Sou camionista de profissão, levo comigo sempre a Deus no meu caminho e meus filhos no coração. Sou camionista com muito amor, pois nesta vida quero para minha família um futuro bem melhor. De profissão, levo comigo sempre Deus no meu caminho e meus filhos no coração. Sou camionista com muito amor, pois nesta vida quero para minha família um futuro bem melhor. Pois nesta vida quero para minha família um futuro bem melhor. Não há papel, já ninguém me dá fiado. Não há papel, não há papel, ando a viver entalado. Não há papel, não há papel, estou bem teso, já se vê. Não há papel, não há papel, nem para ir ao WC. Era um tipo bem disposto, a vida corria bem. Isto agora deu para o torto, não há nada para ninguém. O pessoal está de tanga, está tudo sem dinheirinho. E aqui neste país, quem se lixa é o Zé Povinho. Não há papel, não há papel, já ninguém me dá fiado. Não há papel, não há papel, ando a viver entalado. Não há papel, não há papel, estou bem teso, já se vê. Não há papel, não há papel, nem para ir ao WC. Era um tipo bem disposto, andava sempre a cantar. A vida deu uma volta, até perdi o piar. Eu vivia bem feliz neste canto junto ao mar, mas a crise apertou, nem me deixam trabalhar. Não há papel, não há papel,

nós chegamos a mais um término de mais um. E assim chegamos então a mais um término de um Portugal Musical. Hoje o programa ou fica de microfone aberto ou fala então de microfone fechado. Isto hoje está complicado. Há dias assim, devo ter sido das amêndoas que eu comi e então devo ter causado algum problema a nível da concentração. Mas isso são pormenores. Então, 2 ou 8 dias estarei aqui para levar até si mais um programa Portugal Musical. Estive na companhia de Leandro Amador durante esta hora e com muita e boa música portuguesa. Então, um abraço e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Foi um prazer levar até si este elenco de grandes artistas da música portuguesa. 2 ou 8 dias, cá temos mais.